Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Tenemos nuevas canciones para que se disfrutes de este inicio de la noche. Y empezamos con un gran músico como es Gabriel Mark Hasselbeck y este Kiss by the Sun, besado por el sol. Aunque bueno, a esta hora no creo que haya mucho sol, a no ser que estés en la otra parte del mundo. We'll be right back. Seguimos a continuación con Canon Bora de Ley y esta banda que la acompaña y este tema llamado Wachtel. We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking. When you have real change, and everybody's thing began to change, the teacher begins to teach a new lesson, the preacher begins to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. We say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball Adam the Quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto, a lot of funny stuff going down, but you got to walk tall, walk tall, walk tall. We'll be right back. Pasamos ahora a continuación a solistas de la mano de Allison, bueno, de Mouse Allison y este My Brain. My brain is always ticking, my brain. My brain is always ticking, my brain. My brain is always ticking, long as I am live and kicking, my brain. Cool little cluster, that's my brain. My brain is steady working, my brain. My brain is steady working, my brain. My brain is always working, long as you keep that coffee perking, my brain. Cool little cluster, that's my brain. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. My Brain, Mouse Allison. Ahora viene un grupo de chicas, The Jones Girls, ese grupo que hizo música disco bailable, en este caso un poquito más suave, con este tema llamado Getting On With My Own Life. My own life, getting on with my own life. I'm just getting on with my own life. ahora viajamos a Brasil de la mano de Gal Costa y este tema llamado Paula y Bebeto. Paula de Bebeto, Gal Costa, viajamos de nuevo a España, seguimos en Confidencias en la madrugada en el RFCRadio.es y nos vamos con esta balada del músico Pedro Iturralde. Thank you. De la península ibérica de España saltamos a la península itálica. Saltamos a Italia con dos temas. En primer lugar, Nicola Di Bari y este La prima cosa bella. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Questa voce, chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. La prima cosa bella, Nicola Di Bari, gran músico italiano, cantante, solista, y ahora Mattia Vazzari, este Ti sento. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Viajamos de nuevo a Estados Unidos, volvemos al smooth jazz de la mano del pianista Bob Baldwin. En este caso, interpreta el piano junto a un cantante en el tema Last Call for Love. Estados Unidos, viajamos a Argentina. Vamos a escuchar a Astor Piazzolla y este Tocata Rea. Recordando a Astor Piazzolla aquí en Confidencias en la Madrugada, viajamos a 1981, donde nos espera Bill Champlin y este tema llamado Tonight Tonight. again. I stayed at home another sleepless night, here by a telephone that never seems to bring a ray of hope into a man so all alone. And I tried to let you go time after time. I lost my mind suddenly late last night. You finally called and all my dreams came true today. You're coming home to stay. Tonight, tonight, you'll be back in my arms, back in my life. So right, so right, we'll never have to say goodbye to go. Tonight, tonight, the love we used to have is gonna return. Tonight, tonight, the love that went away is coming home to stay. Tonight, tonight, volvemos al jazz clásico de la mano de Art Blakey y este Down Under. We'll be right back. Finalizamos de nuevo en Brasil, nos vamos a 1968 con Carlos Lira y Dulce Núñez en este tema llamado Pobre Menina Rica. Eu acho que quem me vê crê que eu sou feliz, feliz. Que é tão rica. Bien, con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. Volveremos mañana a la misma hora en rfcradio.es.